Yo, checa, tem um bofê na zona, filha dele é minha panca. Até é gira, mas não tem mama nem anca. Será que a culpa é minha ou é você que não se manca? Eu tô na minha, você chega aqui e espanca. Falta de respeito, abuso de confiança. Abuso de autoridade, abuso gera vingança. Desculpa lá, só guarda a minha opinião, é franca. Eu tava com uma preta, perguntou se eu tinha branca. Regra número 1, se eu tô no queixo elevado. Nada em casa, muito menos no teu quarto. Regra número 2, com quem andas tem cuidado. O X9 às vezes para do teu lado. Regra número 3, o telefone é estupidez. 919293. Regra número 4 é igual a número 1. Nem um quilo, nem um meio, nem um quarto. Quando ouvires, desaparece antes da bofe chegar. Se dormires, acredita que eles vão te acordar. Se fugires, prega fundo para ninguém te apanhar. Uga uga para ninguém te apanhar. Uga uga para ninguém te apanhar. Senhor, guarda cuidado. Ainda nem sequer lhe dê motivos para ficar chateado. Enquanto eu não falar com a juiz, ainda não sou culpado. Revistou-me, ainda quer mal de mar. Não viu nada, mas quer me levar. Chatear outro já lhe avisei, senhor, guarda cuidado. Estão a julgar pela aparência. Não tem flagrante porque a cor é a evidência. Você prefere me ver numa penitência. Provavelmente depois disto vou estar nas urgências. Cresci no meio da delinquência. Não significa que eu não tenho inteligência. Já vi dentro da esquadra muita incompetência. Quando me vi de novo bate-me uma continência. Regra número 1, se tu não queres ser levado. Nada em casa, muito menos no teu quarto. Regra número 2, com quem andas tem cuidado. O X9 às vezes para do teu lado. Regra número 3, o telefone é estupidez. 919293. Regra número 4 é igual a número 1. Alô? Nem um quilo, nem um meio, nem um quarto. Quando ouvires, desaparece antes da bofe chegar. Se dormires, acredita que eles vão te acordar. Se fugires, prega fundo para ninguém te apanhar. Uga uga para ninguém te apanhar. Uga uga para ninguém te apanhar. Senhor, guarda cuidado. Ainda nem sequer lhe dei motivos para ficar chateado. Enquanto eu não falar com a juíza, ainda não sou culpado. Revistou-me, ainda quer mal de mar. Não viu nada, mas quer me levar. Vai chatear outro, já lhe avisei, senhor, guarda cuidado. Você não quer que eu lhe dê motivos para ficar chateado. Enquanto eu não falar com a juíza, ainda não sou culpado. Revistou-me, ainda quer mal de mar. Não viu nada, mas quer me levar. Vai chatear outro, porque este preto tem advogado. Eu tenho o que tu querias. Fuck. Fuck. Metade do meu bairro no Lunhão, em Caxias. Muita coisa mudou, mas eu tô na periferia. Toda a mesma batida do que a cabeça do Frias. Alô? Grande Pago. Onde é que amaste isto?